Sim, é uma festa onde todos se revêem, onde fazemos um conjunto de atividades de índole cultural, de índole desportivo, e que ela foi dinamizada a partir dos incêndios do dia 15 de outubro de 2017. São três dias de grande importância, não é? Para o agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, é para manter este grande sim, evento. Sim, sim, claro que sim. É um momento já de referência, é um momento já que toda a nossa comunidade educativa está à espera da sua realização. Amanhã mesmo, por exemplo, vamos ter a colocação de azulejos pintados pelos alunos. São os próprios alunos que pintam, que vamos colocar aí numa parede. Em todas as escolas vai ser feito essa atividade, como o lançamento do jornal, de um jornal em edição de papel. Esta serve também, e começou por isso, começou exatamente por isso, por ser uma ação de sensibilização ambiental. Depois daquilo que nos aconteceu em 2017, queremos incutir nos nossos jovens esse cuidado pela preservação da natureza, pelos valores culturais, pelos valores éticos, e todas estas atividades incidem sobretudo nesse conjunto de situações que eu elenquei: defesa do ambiente, valores éticos, responsabilidade social, cidadania, os valores da cidadania, de respeito, da entreajuda, da tolerância. São tudo valores que a escola tem função, tem obrigação de poder transmitir e incutir nos nossos jovens estes valores, para que sejam eles os disseminadores no futuro destes valores. Julgo que estamos a conseguir, com o contributo de todos. A escola é o contributo de todos, de pais, de encarregados de educação, de professores, de assistentes técnicos operacionais, e só todos se envolvendo, só todos caminhando para o mesmo lado, é que as coisas se vão fazendo. Vejo no semblante dos nossos jovens uma alegria imensa e um reconhecimento daquilo que estamos a fazer. Muito bem. Quantos alunos é que têm nesta altura? Nós neste momento temos cerca de 2.050 alunos distribuídos por todo o agrupamento. Mas, exemplo, na escola, no Jardim de Infância de Lourosa fizeram atividades, no Jardim de Infância da Seixas fizeram atividades, em Alvoco das Várzeas, em qualquer jardim, em qualquer escola do primeiro ciclo, fizeram caminhadas. Ainda ontem estiveram a fazer caminhadas todos os jardins de infância. Ou seja, há uma envolvência, tendo por princípio e um pressuposto da defesa do ambiente, dos valores sociais, da cidadania e do respeito. Acima de tudo, também tem a ver com valores desportivos, que os nossos jovens também temos feito um conjunto de atividades desportivas bastante emblemáticas.